É triste a história que eu falo, eu desabafo. Eu vejo gente sofrida, largada nos cantos, nos becos chorando sem ter direção. A vida pra muitos é triste, o mundo fechado. Eu tô ligado, o tempo é embaçado, mas pode mudar, só basta querer acreditar. Eu vejo países em guerras, crianças chorando, família morrendo, bomba explodido. É triste saber, pois tente entender. O ano passou e a história repete. Sangue no chão, eu vejo no rosto a lágrima cai de um cidadão. Eu tento conter as minhas, mas não consigo. Só peço a Deus que pare com isso, que traga paz pros nossos irmãos, pra nossa nação. Que enxugue o rosto de quem muito chorou, de quem muito apanhou desse mundo cruel. Por isso, irmão, não chores mais, não é a solução. Peça pra Deus o caminho, e Ele mostrará a direção. Peça pra Deus o caminho, e Ele mostrará a direção. Não chores mais, meu mar. Sei que tudo vai mudar. Não chores mais, meu mar. Sei que a paz pode reinar. Não chores mais, nunca mais. Eu quero a paz pros meus irmãos. Não chores mais. A morte constante, amargura, vingança, piscina de sangue. Gente sem terra, separação de família, lágrimas no velório, injustiça, menores delinquentes, rebelião, terror de montão, séries de órfão, prostituição. O mundo tá sinistro, bala na agulha, mosquito, corrupção de montão. Pra que isso? Por quê? Ei, mano, a mãe coloca um prato na mesa, à espera do filho que nunca chega. Meu filho sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Tá preso ou morreu, já era, sumiu. Esse é o naipe do país, a rotina do mundo. Muitos nascem por hora, muitos morrem num segundo. Num segundo. Não chores mais, não mais. Sei que tudo vai mudar. Não chores mais, não mais. Sei que a paz pode reinar. Não chores mais, nunca mais. Eu quero a paz pros meus irmãos. Não chores mais, nunca mais. Triste, irmão, ver pessoas que perdem famílias em mortes, em guerras, em balas perdidas. Pessoas vivendo de forma restrita. Quem mata, quem morre, quem analisa? Sistema covarde, meu povo que vive à mercê da maldade. Porque é assim, nem sempre semeia flores desse jardim. Tristeza pra muitas famílias, a vida pra eles é assim. Morte, miséria, pobreza sem fim. Eu só queria mudar por um dia, que o choro acabasse e tivesse alegria. Que as nuvens no céu formassem o nome, paz e harmonia. Eu sei que é um sonho e não vou parar. Eu vou caminhar até que meus sonhos um dia possa se realizar. Que possa se realizar. Se realizar. Não chores mais, não mais. Sei que tudo vai mudar. Não chores mais, não mais. Sei que a paz pode reinar. Não chores mais, nunca mais. Eu quero a paz pros meus irmãos. Não chores mais, nunca mais. Não chores mais, não mais. Sei que tudo vai mudar. Não chores mais, não mais. Sei que a paz pode reinar. Não chores mais, nunca mais. Eu quero a paz pros meus irmãos. Não chores mais.